olhar, num olhar discreto querendo se dar. Já fui me chamando de amor, dizendo pra todos que agora eu sou seu namorado. Eu sou seu novo namorado, com muito prazer, apaixonado por você, por você. Acho perfeito, enquanto eu sempre fui do seu jeito. De repente minha vida mudou, e foi nessa hora que o amor acabou. Já não sentia mais sua falta, não tinha medo da solidão. Fui embora, nem pensa em volta, e assim acabei com o seu coração. Eu sei que dei uma cara contigo, nessa hora não fui seu amigo. Você se apaixonou loucamente por mim, não queria saber do perigo. Fui embora, te deixei chorando, sou culpado, não tô me esquivando. Eu mereço sofrer, eu sei disso, mas não tô querendo nenhum compromisso. Mas foi assim, que também tudo terminou. Você nem sequer notou que a gente quase não se via. Parecia até que não se conhecia. O que era lindo ficou triste, e hoje apenas a amizade existe. Amor.